semana inteira eu fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Eu estou sofrendo, eu estou sozinho, mas eu me arrumando bem devagarinho. Já não mais me importa essa tristeza agora, mas com muito som a gente agita agora. Todos vão dançando com animação, todos vão pulando, todos dando as mãos. Não é rap, mas eu vou cantar pra você abrir os olhos e a vida enxergar que as coisas não são nunca como a gente queria. Mas às vezes é melhor pra não virar monotonia. A vida é uma batalha, muitas vezes incessante, mas eu tento viver bem porque ela passa em um instante. O tempo é muito curto, temos que aproveitar pra cantar, dançar, sorrir e amar. Devemos viver sempre em muita harmonia, esperando novidades com muita euforia, esquecendo do passado que passou já era. Viver só o presente e o futuro que me espera. Levanto a cabeça, olho sempre em frente, procuro amizades, conhecer muita gente. Quero ter amigos, um amor no coração, pra nunca ter que passar por uma grande solidão. Não quero mais chorar, não quero ter decepções, eu só quero muita paz, eu quero novas emoções. A vida nos reserva momentos e surpresas, amores, alegrias, dores e tristezas. Já dei o meu recado, vou saindo de mansinho, para quem não me conhece, o meu nome é Silvinho. Eu sou DJ do Cascatas, balançando você, Clube House, Purpurina, São Paulo e ABC. Pra não ficar de fora, meu amigo Silvinho, eu deixo pra você esse meu recadinho. Meu nome é André e moro no ABC, balanço a galera e boto pra chover. Do ABC é super consciente que o som é do Cascatas e o ritmo é quente. A noite é do Cascatas, festa igual você não viu. Aqui quem vos fala é o grande Mr. Gil, juntinhos com a gente na mais pura animação. Estão o DJ Cosmo e também DJ Betão, dançando samba rock, muito peso e raridade. A galera que canta é balançante da cidade. Produzindo o Cascatas com amor no coração, está o grande Carlinhos e também o Vagnão. A galera sabe, a galera é consciente que o som é do Cascatas e o ritmo é quente.